Boa tarde, eu sou Eduardo Axel Rude e estamos começando mais um Sonora aqui na FM Cultura. Uma hora, tocando tudo que não toca no rádio. As novidades, descobertas, as bandas legais lá de fora. E começando hoje com os irlandeses do Villagers, que vão abrir o Sonora de hoje com Set the Tigers Free. Farewell to my only friend, you've been so good to me. Now the carnival has ended, let's set the tigers free. The spring was always early and the winter never came. But since I got this hunger, it just hasn't been the same. I'm leaving for the great wide open plains, leaving while this holy spark remains. I see you've written promises to make me stay, but it really doesn't matter now anyway. I'm leaving. On absences, like pleasure feeds on pain. So no matter where I'm standing, I still love you all the same. And I hope you feel the same way when it's your turn to disappear. I'll be cheering from the sidelines with a sandwich and a beer. The great wide open plains, leaving while this holy spark remains. I see you've written promises to make me stay, but it really doesn't matter now anyway. I'm leaving. No. Hug the darkness, and I'll be right by your side. Hug the darkness, and I'll be right by your side. Hug. I am a season and nobody sees me. I won't Terminando com Dresses, os americanos, que são um casal, tanto na música como fora dela, tocando a música Lonely One. Antes, a gente ouviu uma versão do Yola Tengo, banda de Nova Jersey, para o hit Friday I'm in Love, do The Cure. Antes ainda, o projeto do sueco Jan Kask, Lake Heartbeat. A música foi Between Dreams. E nós começamos com o Villagers, de Dublin, com Set the Tigers Free. Vamos direto, então, para o segundo bloco. Ouvindo alguns lançamentos aí de 2015, os últimos lançamentos de 2015, começando com a banda Drums, são canadenses de Vancouver, e essa música chama-se Shook, foi a primeira música deles do novo, aliás, do CD de estreia deles. Best I ever had a master. Oh, my better half, you

defile the world. Oh, sister of pearl, I wouldn't change you for the world. Terminando esse bloquinho de lançamentos de 2015, a gente ouviu agora o Bio por último. O Bio é um projeto solo que foi lançado em setembro de 2015 pelo americano Christopher Bio, baixista do Vampire Weekend. A música chamou-se Sister of Pearls. Antes a gente escutou Borns. Borns é um projeto solo do cantor americano Garrett Bourne. A música chama-se Electric Love, tá pegando forte essa música lá fora. E começamos o bloco com Drowns. Do Canadá, tocando Shook. E aí, retornando então com Sonora, vamos partir para o terceiro bloco dessa tarde. A gente começa ele ouvindo o Fickle Friends, é uma banda inglesa de Brighton, e a música chama-se Swim. Um detalhe, todas as músicas neste bloco têm o mesmo nome, Swim. I am sure you are not. is a funny thing. It takes you where you least expect it and throws you out to sea or anew. You can either choose to swim or surround yourself with water and let it take you in. Something that you wanna know, oh, if there's something, show me where to go, oh, and I will give myself to you, I will give myself to you. Starts to suck you in, and you can either fall into it or surround yourself with the good things and never let it win. If there's something that you wanna know, if there's something, show me where to go, and I will give myself to you, I will give myself to you. Terminando aí o bloquinho Swim, como eu falei, as três músicas que a gente ouviu casualmente, curiosamente, têm o mesmo título, Swim, cada uma delas com uma banda diferente. Esse último foi o Cape Cub, que é uma banda inglesa, e essa música foi o grande hit deles. Antes a gente ouviu o Pretty Sad, tocando também Swim. O Pretty Sad é uma banda de Dream Pop com três integrantes, um mora na Inglaterra, outro na Escócia e outro na Dinamarca. E começamos lá atrás com Swim, pelo Fickle Friends, a banda inglesa de Brighton. Vamos então para o bloquinho saideira do programa de hoje, um bloquinho só com vozes femininas, começando com o jazz eletrônico da londrina Billie Black, de 20 aninhos. A música é Do You Really? You lately, you always wanna come round here, just saying that you. fly, falling like rocks into the river. The sorrows, the trouble, oh. Essa versão dos canadenses do Stars para o sucesso dos The Smiths, This Charming Man, o Sonora encerra os trabalhos por hoje. A gente escutou, ainda nesse bloco, a Trina, alemã de Nuremberg, cantando Jules, e a Holly Golightly, tocando Frozen in Time. Essa cantora, Holly Golightly, tem esse nome, que é em homenagem à famosa personagem da Audrey Hepburn no Breakfast at Tiffany's, Holly Golightly. E o bloco começou com a Billie Black, londrina, cantando Do You Really? And thin. At such heights when you're lacking oxygen, you may think you're normal, but you're all up and up. Sonora então fica por aqui, mas o som não para. A programação do Sonora 24 horas na internet, na web radio This Is It. É só você buscar no Google pela rádio This Is It, Radio This Is It. Você pode ouvir no smartphone, ouvir no computador. Ou qualquer dúvida, entra no Facebook, na fanpage do Sonora e vê direitinho os links. Tchau e até semana que vem, no mesmo horário. The air is getting thinner and thinner. At such heights when you're lacking oxygen, you may think you're normal, but you're all up and up.